Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu preciso eu mereço. Até a porta que Deus fecha é livramento. Ainda bem que Deus me conhece bem mais do que eu mesmo me conheço. Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi. Já clamei por milagres que eu nunca vi. Já vi muitas portas se fecharem na minha frente. E ouvi Deus falando: espere, quando eu queria ir em frente. Já me abracei com promessas que eram invisíveis. E então descobri que a fé é crer no que não existe. E agora, independente daquilo que Deus vai fazer, eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu não sei se Ele vai fazer o que pedi, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender. Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender. E não me desespero, porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010. E vi que pode tardar, mas não falha, as palavras de Deus são fiéis. Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava, e me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava. Na juventude Deus realizando meus sonhos de infância, e eu descobri que Ele se importa até com sonhos de uma criança. Oh, oh, oh, oh. Eu não sei se Ele vai fazer o que pedi, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender. Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender. E não me desespero, porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. O que Ele faz agora não posso entender. E não me desespero, eu aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem.